Eu já não sei mais que fazer. Eu preciso de você, amor. Cada canto lembra tudo aquilo que juntos passamos. Sonhamos amor, amor, amor, amor, amor. Sei que você anda pelo mundo, outro amor tentando encontrar. Eu não sei por que você procura tanto, quando sabe que eu tenho todo esse carinho guardado pra você. Pra que viver só de lembranças? Me disse o meu melhor amigo. Tentei achar um novo amor, mas não consigo me enganar. Pois eu só penso em você. Esqueci os maus momentos. Eu só sinto dentro do meu corpo um desejo imenso. Amor, amor, amor, amor, amor, volte pra mim.